comunicação do social. O papel das instituições de solidariedade social, faladas e explicadas nas manhãs de telefonia, de segunda a sexta-feira, depois das 10. Comunicação do social. Meta Alentejo promoveu em Évora Caminhada pela Saúde Mental. A iniciativa decorreu em simultâneo em 4 capitais de distrito. Assinalar a problemática da saúde mental foi o objetivo da caminhada promovida em Évora pela Meta Alentejo, Associação para o Bem-Estar Psicossocial da Comunidade, uma iniciativa que tem vindo a decorrer nos últimos anos. Esta ação teve como objetivo celebrar o Dia Mundial da Saúde Mental, comemorado a 10 de outubro, e este ano teve a particularidade de estar integrada no evento nacional em que 4 capitais de distrito realizaram essa caminhada em simultâneo. Segundo Teresa Reis, psiquiatra e vice-presidente da Meta Alentejo, a nossa associação realiza anualmente uma caminhada para comemorar o Dia Mundial da Saúde Mental. Adiantando que a caminhada deste ano teve a particularidade de ter uma organização coordenada pela Federação Nacional de Entidades de Reabilitação de Doentes Mentais, porque ocorreu simultaneamente em 4 capitais de distrito: Lisboa, Évora, Faro e Santarém. Na sua perspectiva, o facto de poder haver uma organização conjunta desta caminhada permitiu-lhe ter uma visibilidade muito maior, com um número de participantes muito mais relevante, já que a nível nacional foram muitas centenas de pessoas. Para a psiquiatra, esta maior expressividade também permitiu aos participantes sentirem-se parte de um movimento mais alargado a nível nacional, dando-lhes maior força e motivação para assinalar a problemática da saúde mental, a qual ainda é pouco conhecida e abordada pelo estigma e discriminação associada à temática. De acordo com Teresa Reis, a Meta Alentejo foi a promotora local da iniciativa, realçando que, como já era habitual, a organização desta caminhada foi-nos fácil acolher o desafio da Federação Nacional de Entidades de Reabilitação de Doentes Mentais, da qual somos associadas, por sermos a única entidade da região especificamente dedicada à reabilitação da pessoa com doença mental. Nesse sentido, explicou que coube-nos a honra de receber os participantes na nossa sede no momento de partida e chegada e de tratar de todos os aspectos logísticos e organizacionais localmente. A vice-presidente da Meta Alentejo evidenciou que na caminhada de Évora tivemos a participação de 21 pessoas, num total de 700 participantes a nível nacional, contabilizando as 4 cidades envolvidas. Lamentou que Évora foi a localização a nível nacional com menor número de participantes, o que nos leva a pensar na importância do combate ao estigma e discriminação da doença mental numa região do país que, coincidentemente, tem das prevalências mais elevadas de doença mental. Na sua opinião, ainda falta fazer tudo ou quase tudo para promover mais a saúde mental e para diminuir o estigma que existe perante as doenças mentais. Teresa Reis recordou que o número de participantes na caminhada que acabei de referir é um bom exemplo exatamente desse facto. A par disso, destacou 2 eixos essenciais sem os quais muito dificilmente assistiremos a uma verdadeira mudança, especificando que um é o eixo político-organizacional, pois é essencial uma clara mudança política favorável à implementação de medidas de promoção de saúde mental junto da população em geral. Considerou que para esta mudança é essencial investimento financeiro, constatando que a saúde mental sempre foi o parente pobre da saúde, com um investimento que ronda os 4 a 5% do orçamento para a saúde, enquanto noutros países ronda os 14%. No extremo oposto, a psiquiatra salientou a importância do eixo da experiência pessoal das pessoas com doença mental e seus familiares, sustentando que é essencial que tenham uma voz ativa e de exigência para que a necessidade de mudança se faça efetivamente ouvir. Em jeito de resumo, Teresa Reis lembrou que a Meta Alentejo é uma associação que se pauta por valores de resiliência e otimismo. Garantiu que a organização sistemática da sua caminhada é exemplo desta persistência num caminho de luta pelas pessoas com doença mental, seja ela leve a moderada, pessoas com ansiedade, depressão, seja com doença mental grave, esquizofrenia, doença bipolar, mas ainda considerando que estas problemáticas afetam uma em cada quatro pessoas em Portugal. A vice-presidenta da Meta Alentejo disse também que esperamos poder continuar a crescer e que no próximo ano sejamos muito mais a caminhar, assinalando o Dia Mundial da Saúde Mental, agradecendo ainda o apoio da Câmara de Évora na pessoa da doutora Teresa Engana. Comunicação do Social. O papel das instituições de solidariedade social, faladas e explicadas nas manhãs da telefonia, de segunda a sexta-feira, depois das 10. Comunicação do Social.